Aí, Zaka. Certo? Opa, e aí? O Zaka que foi o campeão da quinta edição, né? Campeão da quinta edição aí, e mano. E o RH foi Oia. Campeão da primeira edição. Oia. Da nossa Batalha Grajaú Rap City, certo? Yeah. Eu começo. Quem começa? Eu começo. Zaka. E aí, DJ Biel? Tudo certo? 30 segundos para Zaka MC. Assim, ó. Pode crer, você é fraco. Bota só 15, mesmo assim eu já te acabo. Porque você é ruim, cê sabe que cê vai cair. Porque não exerce a função de um MC, seu vacilão. Cê sabe que agora cê vai vazar. Porque é rima boa que o Zaka já vai botar na mente, cê sabe que eu sigo aqui nessa patente. Mas infelizmente, parça, nunca vai tá na minha frente. Eu faço um bagulho, é que é improvisação. Então não começa com papo de gastação. Pois é ruim, sabe que eu vou te matar. Não vem com gastação, porque eu vim pra te cobrar. Caso a seu fim, cê sabe, moleque, pivete, parça. Porque é freestyle bom que o Zaka já mete brasa. E você volta para casa, te boto dentro da maca, vacilão. E aí, RH, vai pro hospital? Como tá é passando mal, moleque? Não, tá suave. Pode então, 30 segundos para RH. Vai. Eu vou chegando assim, nessa rima improvisada. Tá ligado que se ficar em cima da maca e não é dentro, esse é o movimento. Eu vou chegando na rima aqui com argumento. Cê vem aí nesses 30 segundos de lero lero, mas o placar pra mim já tá 1-0. Quem tá presente, tá ligado que por mim na batalha já foi esculachado. Eu fui campeão, cê teve que apelejar. Foram 4 edições se matando pra ganhar. E eu lá na primeira fui campeão de cara. Fui campeão na primeira vez, na minha primeira batalha. Salva de palmas pros MCs aí, certo? E aí, rapaziada? HMC e JPA Epicentro decide. Salve. Vamos que vamos, e então. Aí? Cara, assim, eu gostei muito da rima dos dois, tá ligado? Mas o meu voto vai ser para o RH. Nesse primeiro round aí também, o meu voto vai pro menino RH, certo? Pesado. RH, 1-0. Terminou? RH. Começa! Vai! Vem os outros MC do rank aqui, ó. Eu vou chegando, aí nunca tem falha. Cê viu que eu já vou ser campeão nessa batalha. Oi, tá ligado, foi fácil de dizer. Aí, meu voto vai pra você. Oi, tá ligado que eu vim aqui não é à toa. Vim no show livre mostrar o que é uma rima boa. Oi, tá ligado assim na improvisação. Oi, nós tá ao vivo assim gastando na sessão. Oi, tá mandando, a câmera tá filmando. O Zaka do outro lado ali já tá chorando. Sabe que perdeu de novo pro RH. Sonhando um dia dele, eu vou ganhar. Oi, tá ligado assim na rima improvisada. Quero ver sua resposta, 30 segundos na parada. 30 segundos para Zaka MC. Rapaziada. E aí, Zaka? Como que é que fica, irmão? Assim, mano. Tava com ele. Tá ligado. Ó o ombrinho assim, ó. Tipo assim, ó. Mano. Você ganha o show livre, meu mano, você fez feio. Hoje cê não ganha que a sua panela não veio. Aí fica difícil, cê sabe, sem brincadeira. E você disse que aí eu ganhei a primeira. Mas o Zaka faz o bagulho, cê sabe que é sem zoeira. É claro que você ganhou, cê trouxe a família inteira. Então presta atenção, cê sabe, então sente a brisa. E até na plateia tava a sua avó na torcida. Então cê pode ir pra parceiro, é isso mesmo. Enquanto na batalha eu já vou desenvolvendo, vacilão. É a cultura underground. E agora eu quero ver a sua resposta no meu terceiro round. Aquela... Certo. E aí? E aí, tio? Qual que é? Mano, esse segundo round já foi mais embaçado, hein? Os meninos já tá aquecido. Certo, aí, já. Eu volto aí eu no Zaka, certo? Nesse segundo round. 1-1. Não, falta o voto do Japa. Falta o voto do Japa ali. Café com leite, meu voto agora no Vale. Ele psicografou seu voto. É até mais difícil, né, sem plateia e o público decidindo. Mas eu também acho que o Zaka, dessa vez, chegou pesado então, nessa resposta. Então, vamos pro terceiro round, certo? Certo. Vocês que estão aí, tô ligado que vocês querem terceiro round. Então, comenta nessa bagaça aí que quer terceiro. Parou, aí. Bate e volta. Comenta aí, quero o terceiro, sangue, certo? Demorou, vai que vai. Tipo assim, ó. Aí. Saca que mete a brasa, fazendo cada verso, cê sabe que vai pra maca. Eu faço o bagulho sem caô, e a nossa resposta do terceiro até hoje não chegou. Oi, tá ligado, quem entrou de balo no movimento, chama a panela de reconhecimento. Oi, tá ligado, na rima que eu mandei, foi mostrando meu talento que a panela eu conquistei. Não conquistou não, porque você não evoluiu, cê falou sua quebrada, quase tudo caiu. Cê pode fazer, tem que entender nessa parada, vai cair sem camarada, porque cê pede. Oi, tá mandando umas rimas de vacilão. Também minha quebrada é a maior da região. Oi, tá ligado, que geral paga um pau. Mal reconhecimento lá para a Vila Natal. Até porque o que prevalece aqui é a poesia, e sua torcida era a maior naquele dia. Então presta atenção, cê sabe que cê vai caindo, e no freestyle que é bom, cê não consegue transmitir. Oi, tá ligado? É tipo futebol, cada um vai ter um dia. O seu lugar ao sol, aquele dia era o meu, e eu conquistei. Aí tá ligado, depois eu fui, perdi, você ganhou e eu errei. Certo? Yeah. Pesadíssimo, você é louco. Da hora, muito bom.